Freaking Alternative. Sejam bem-vindos à quinta emissão do fantástico da Freaking Alternative. Brrrá. O nosso programa faz hoje quase um mês de emissões semanais non-stop. Foguetes, minha gente, foguetes. É, portanto, um dia feliz no meio do mundo radiofónico. Porquê? Porque sim. Porque nunca se viu tanta tristeza junta num só programeta de rádio e ainda bem. Ah, pois é. Dizia-me outro dia algo como... Epá, Tiago, mas olha que tu cativas muito bem as pessoas, pá, sim senhor, vê-se que está em muito trabalho. E tal reflexão e comentário faz-me apenas pensar que no final, eu até tenho um grande trunfo, é verdade, chama-se música. Pois. E aí vem a primeira, esta chama-se Even Cowgirls Get the Blues, é dos The Gaslight Anthem, e é assim que começa a prova dos 9 de hoje. Neste programa, que é a tua única alternativa. Alternative. We'll be right back. Não fazem parte do meu repertório musical favorito, digamo-lo, mas é nesta música deles que encontro um grande espaço de qualidade e também de reflexão, sabem? É verdade. Toca-me lá no fundo esta bendita Everlong destes facilmente criticáveis Foo Fighters. Espero que vos tenha tocado também, mas ao de leve, né? Que é para não aleijar. Pois. Estou sonoramente inspirado hoje, não é? É possível ouvir, dá para perceber. Enfim, não esqueçam que hoje temos, como não pode deixar nunca de ser, não é? Diversas surpresas bastante importantes e especiais, inclusive e acima de tudo, surpresas essas presentes nas nossas habituais rubricas. É verdade, vamos falar, por exemplo, isto só para o teasing, pumba! Acerca do tão esperado Superbock em stock. Ah, pois é, é verdade. Para além disso, já sabem que podem contar com boa música, boa voz, bom flow, boa vibe, boas piadas, boas guitarradas, boas tecladas, por aí, afora. Ora deem, por favor, e antes de mais, os meus cumprimentos aos Fugazi e à sua Cash Out. We'll be right back. E estão a gostar deste ritmo bem frenético e roqueiro, não é verdade? Ah, bem que me parecia, meus desgraçados. Ah, pois é. Ficamos então, como vos disse anteriormente, com os homens do post-hardcore, estes originários de Washington DC, produtores de 6 álbuns e, de momento, digamos, de férias, não é? Os senhores estão de férias desde 2002. Pá, estamos em 2010, não é? Portanto, são 8 aninhos de férias. Bem que eu precisava. Pronto. Naquilo é que a música gosta de chamar, o mundo musical gosta de chamar estes intervalos de 8 anos, intervalos criativos. Pois é. Estou a falar-vos, portanto, dos Fugazi, como vos tinha dito antes destas duas músicas. Fugazi e esses que nos tocaram Cash Out e que foram violentamente substituídos pelos Elf neste enorme espaço com a memorável Nice Girls. É, portanto, um hino ao noise rock. Pá! É isso mesmo. Vamos continuar com as guitarradas? Vamos, pois. Ray Gunn, minha gente mais linda. Ray Gunn com Love Letters from a Motherfucker. Pois é. Logo a seguir vem, imaginem vocês, o formidável espaço de descoberta musical New Beats. I'll hear you later. Yeah, I can tell you what you're waiting for. I don't want you knocking on my door. Don't wanna know your reasons. Think again, stop wasting my time. Life is just a long, long, long walk. Now it's time to let go. I'm sick and tired of your twisted mile. Love letters from a motherfucker. It feels no love, and your mind is down. And I know, baby, you're the baddest bitch in town. Don't follow me, I'm lost too. You're in a rum-induced coma since 1992. Hey, pretty lady, hope you had a blast. Warn you, baby, said it won't last. Love letters from a motherfucker. Ouviram? Bem, é então a altura de escutarmos a primeira rubrica do Tudo Sempre no The Freaking Alternative. É, portanto, tempo de descobrirmos qual a banda que este vosso locutor escolheu como a mais importante por entre todas as suas audições dos últimos tempos. É verdade, é então o momento para parar, refletir e pensar. Raios e coriscos, o que seria de mim sem ti, hein, grande Tiago, o que seria de mim sem ti? Felizes. Muito felizes seriam, com certeza. Mas até esse dia chegar, fiquem, então, com as minhas grandes recomendações. Nada a perder, certo? Ora visto. Álbuns conceituais? Quem é que não gosta, certo? É exatamente, muita gente, provavelmente. Mas que têm algo de brilhante, lá isso têm. E não podemos, basicamente, negá-lo. Ora bem. É literalmente o caso deste simpático trabalho que hoje aqui vos apresento. Os senhores em casa chamam-se Manly and the Lupercalions e lançaram, no passado dia 5 de outubro, aquele que será com certeza um dos enormes álbuns indie deste ano de 2010. Associados à produtora Alternative Tentacles, através da qual lançaram este Peter and the Wolf, os nossos convidados de hoje, digamos assim, levam já um grande, grande bocado de história dentro da nossa, dentro da música alternativa da última década. Porquê? Ora bem, porque, e se pararmos um bocado para pensar no assunto, vamos esperar um bocadinho, eles são, lá está, os Manly and Lupercalions. O que quer dizer, lá está, que o seu grande mentor, toca a refletir, o grande mentor é quem? Nada mais, nada menos do que Jay Manly, de Manly and Lupercalions. Provavelmente o no one mais espetacular e fenomenal dentro do underground indie. Isso é indesmentível ao ouvir-se este Peter and the Wolf. É impossível desmentir tal facto. O homem é grande. Ponto. Mas falávamos há pouco em álbuns conceptuais. Voltemos então a esse mesmo tópico. Para além de arrebentar com os miolos de quem o ouve, de quem ouve este mesmo álbum, este Peter and the Wolf, de tanta genialidade a ser associado, este é provavelmente o disco mais profundo que ouvi nos últimos tempos. Soou-me um bocado a Decembrists, mas, e de certa forma, todo o material presente nestas mesmas 8 canções é por demais, e sublinho, por demais inconfundível. E tudo, tudo se deve às suas letras, e também ao ambiente para o qual Manly e os tais Lupercalions, estes constituídos por Todd Moore, Chad Zilla, Daniel Grandboys e Rebecca Vera, conseguem arrastar os temas de um CD que tenta desmistificar a tal história do Pedro e do Lobo, relacionando-a com a salvação de um povo perdido por entre as suas décadas e décadas de evolução e subsequente esquecimento. Ou seja, é quase como um disco barra livro. E é muito, muito interessante se ouvir do princípio ao fim, sem interrupções, com o chocolate quente agora que estamos nesta época de Natal. É um reencontro de amigos, acima de tudo é um abrir de um livro, é o reescrever de um conto. É, basicamente, escrever na história, que é isso que interessa. É ensinar que a melancolia e a felicidade, a morte e a esperança, o irreal e o real, todos eles tocam, todos eles se conhecem e todos eles fazem parte de todas as histórias, de toda a música, até mesmo do silêncio, e ainda bem. Manly and Lupercalions, vindos de Denver, Colorado, nos Estados Unidos da América, são, portanto, a banda revelação desta nossa semana. Tem 4 anos de existência e muitos, muitos mais pela frente, graças ao Senhor. Cada vez mais acredito que a sanidade mental é um conceito, por demais, sobrevalorizado. Tudo porquê? Porque quantas mais bandas eu ouço, quantas mais pérolas musicais eu encontro, quanta mais música e música eu gosto de ouvir. Porquê? Porque a falta de sentido que esta parece fazer em cada nota faz por si só ter sentido na minha vida. É verdade. E assim, de uma forma tão poética, o New Beat se despede desta semana. Obrigado. Obrigado. Fiquem com Manly and the Lupercalions. Esta chama-se Peter. Mark, Luke, Paul, I still got prophecies of things I'll do and done. I saved my grandpapa from the bedlam's gates, sprung him from that trap, brung him home to teach me family ways. Now grandfather, welcome back to Cloister Hall. Got questions about everything, the more questions on top of those. If you teach me love, teach me hate, teach me of all men, then grandfather, I will spring from your hand as when he trapped me in my room. He locked the door real hard, said, don't you see the danger's true? I watched him between the bars of my window room. Tied in the cloister locks, we watching each other both say, now this is tough. So I grabbed my de Freaking Alternative. Cerveja, martini e morfex. Não consigo relaxar, precisava do teu sexo. Quando a cabeça não tem juízo, consomes mais do que é preciso. Variações cantou, eu realizo. O corpo é que paga, deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se estás a gostar, puto, há que aguentar. O preço é bem caro, mas vale a pena, bebê. Sabes do que estou a falar, sabes bem como é que é. Não estou contigo há três noites, mas parece uma eternidade. Nunca pensei que pudesse sentir tanta saudade. Só tu me conseguis acalmar neste momento, acredita. Já tentei todo o resto, só me serve a minha pita. Cigarro em cigarro, aquece-lhe brutalmente. Tenho a tua foto à minha frente e parece que de repente sorriste para mim, piscaste o olho, molhaste a boca. Sabes que me matas e eu já tô meio toca. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho, preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho, preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho, preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho, preciso do toque. Sou sonic, massagem cerebral. Sem fazer esforço algum, o resultado é genial. A TV Shop está a dançar numa imagem meio turva. No minibar do hotel já acabou a minha surva. Deito-me ao teu lado, começo a fazer-te festas. Só posso estar a flashar para te estar a dar destas. Venho-me para cima de ti, desculpa lá o mau jeito. Não estava à espera, mas o que está feito. Foi tão bom para ti, como foi para mim. Por favor diz-me que sim, por favor diz-me que sim. Não te importas que adormeça, fica do meu lado. Vou sonhar contigo, mata-me mais um bocado. É verdade que tu mataste. É verdade que tu mataste. Tu mataste. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho. Preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho. Preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho. Preciso do toque. Só mais um bocadinho. Mata-me de novo. Só mais um bocadinho. Preciso do toque. Spitting it up, ripping it up, keeping them up, Chinese come to my brother's birthday. your zone. So those who give the thieves the key to their homes. The pig whose feet are murder one shall clap. What survivors who make a move in murder one? Pá! Que sucessão formidável de temas violentos, pá! Achincalhantes e bons para andar aos saltos e às cabeçadas aí por casa. Ei, na pá! Querem ainda mais grandes nomes como os anteriores da Weasel ou Rage Against the Machine? Querem? Não vai haver. Não vai haver. Não vai. Não. Ponto. Agora, meus senhores e minhas senhoras, vem à agenda cultural. Faz favor, ganha juízo, está bem? Oh, está bem. Agenda cultural. Agenda cultural. Ora, olá, olá, olá e olá, outra vez. É bem verdade, chegamos à nossa quinta agenda cultural e, imaginem vocês, os concertos continuam em grande, grande rotação no nosso país e na nossa grande, enormíssima Lisboa. A semana passada dei-vos um cheirinho um bocado mais alternativo, digamos que mais rebuscado do que teríamos pela capital e arredores. Ouçamos então hoje o que tenho para vós. Deem, portanto, as boas-vindas aos próximos grandes 7 concertos dos próximos 7 dias da vossa vida. Ora bem, sexta-feira, assim como sábado, são dias especiais. Porquê? Porque o grande festival de inverno, como gosto de chamar, volta e volta em peso. É o Super Bock em Stock e traz este ano novos nomes, novas bandas, novas aparições, novos sons, por aí fora. Assim sendo, The Freaking Alternative faz a promoção deste grande evento e passa a anunciar o respectivo cartaz. Na sexta teremos, portanto, Owen Pallett, Zola, Jesus, Lars and the Ends of Light, Adam Kischer, Hollywood, Mon Amour, Adriana, The Waves, George Palma, Companhia Algazarra, Kili, Bi Fachada e Sérgio Godinho, The Shoes, Pinto Ferreira, Tiago Bittencourt, Em Fuga, Spokes e The Hundred in the Hands. Lembra-se que o Super Bock em Stock divide-se por 9 espaços diferentes, portanto comecem já a tratar desse tal planeamento para o que querem e para o que não querem ver. No sábado, e ainda na onda do Super Bock em Stock, como eu vos estava há pouco a falar, quem teremos a tocar por estas 9 salas de espetáculos são nada mais, nada menos do que Janelle Monáe, Arts House Big Band, Marcos Valle, Nuno Prata, I Blame Coco, Jono McCleary, Fujiya and Miyagi, a Márcia, Youthless Batida, Junip, Domingo no Quarto, Marina Gasolina, Vicente Palma, Lula Penha e Linda Martini. Meu Deus, isto é de tirar o fôlego. Ah, pois é. Metam, portanto, lá os pés, pelo amor de Deus. O bilhete para os 2 dias fica-se pelos 40€. Os norte-americanos Lower Dance andam pela Europa e decidiram fazer-nos uma grande visita. Assim, a banda de New Wave vai passar no dia 5 de dezembro, domingo, pela capital para atuar no bairro Alto. Mais precisamente na Galeria Zé dos Bois, mais conhecida por ZDB. Os bilhetes têm o custo de 8€ e o espetáculo começa às 23h. O som é bom, eles são os porreiros, portanto parem por lá. A malta agradece. Bem, eu já vos tinha dito uma vez e a coisa volta a comprovar-se. Parece mesmo que é verdade, a malta da música não deve gostar de trabalhar à segunda-feira, porque andei e andei e andei e andei pela internet durante a passada semana e o único concerto que consegui encontrar para dia 6 foram mesmo os Expensive Soul. Não são de todo a nossa praia, mas ao menos são portugueses, pelo menos isso, E é à Pala. Ouçam bem, é à Pala, no Casino de Lisboa. Se não tiverem nada de melhor para fazer, já sabem, deem um saltinho na Expo, na segunda-feira, pelas 22h30. Os Woven Ends, projeto de David Eugene Edwards, ex-vocalista dos 16 Horsepower, apresenta-se ao vivo em Portugal no próximo dia 7 de dezembro no Santiago Alquimista. Antes passam ainda pelo Porto, no dia 5, mas o que interessa é que o último álbum da Free Shing Flora, isto tudo junto, tem apresentação agendada para o nosso país. E isso, meus amigos, isso deixa-nos logo com um sorriso bem folk barra psicadélico na cara. Hell yeah! Os preços, 23€, as horas, 9 da noite. A música de bailes, dizem eles. Já andaram pela festa do Avante, este ano ainda, e já arruaçaram dezenas e dezenas e dezenas de espaços abertos e com boa música ao vivo. Agora são eles que reclamam esses mesmos espaços para si, por mais uma vez, desta feita no Auditório Recreios da Amadora, na próxima quarta-feira, dia 8, para meterem toda a gente aos pulos e a darem um pezinho de dança. Ora visto, são os Monte Lunai e prometem show lá pelos lados da Amadora. Não faltem, portanto, começa às 9h30 e a entrada, meus senhores e minhas senhoras, para quem quiser dar o tal pezinho de dança, é livre. E para acabar é tempo de Cybele e companhia no Lux Frágil, pelas 23€. São 20€ e é já na próxima quinta, daqui a uma semana, e é o último espetáculo a assinalar nesta vossa agenda. Não esqueçam, portanto, Cybele, meus caros, Cybele. E foi a nossa rubrica de serviço público pela cultura portuguesa. Ah, pois é, suportem por isso os nossos artistas, os artistas de fora, os artistas dali, os artistas daqui, tudo o que é artista. A música é isso, afinal, não é? Se formos a ver, a partilha é paz, é amor, conflitos à parte. Foi, portanto, a agenda cultural de hoje, dia 2 de dezembro. E voltemos, então, à música. Os concertos do topo, esses, voltam para a semana. Ui, ui, boa música, sim senhora. O que me dizem é fecharmos esta primeira hora em grande, hum? Ora, muito bem. Calha bem porque eu alinho. Até parecia que tinha recebido alguma resposta do outro lado. Epá, isto é rádio de qualidade, sim senhora. Eu alinho, estava a dizer, eu alinho. Até porque uma parte que tem tantos bons temas como esta teve, é importante lembrar, não pode acabar de qualquer outra maneira. Ah, pois é, seria sem dúvida um para sempre relembrado epic fail em toda a história de Ask FM, se tal não acontecesse. Seria um epic fail relembrado em toda a história das rádios de qualidade. Ei, viram isto? Viram? Ainda pá, viram a perspicácia com a qual eu associei Ask FM a rádios de qualidade? Epá, epá. Epa, muito bom. Muitos aninhos a virar frangos, eu devo dizer. Pois é, muitos aninhos. Exato. Antes de fecharmos, tivemos ainda os We Are Scientists, com o tema de sucesso Nobody Move, Nobody Get Hurt, do álbum de 2006, With Love and Squalor. Depois, ouvimos ainda os emblemáticos, mas infelizmente pouco conhecidos, é verdade, Tapes and Tapes, com a febril Hang Them All. Please, Hang Them All. Ah, isto já foi uma parte minha, a música não, é só Hang Them All, pronto. Importante realçar. Por fim, eu despeço-me, ainda que por alguns minutos, ao som dos da Hold Série e deixo-vos com alguma da melhor publicidade alguma vez feita na rádio portuguesa. Exato. É isso mesmo. A segunda parte do TFA está-se a vestir e vem já já. Portanto, por agora, da Hold Série com Most People Are DJs. They still feel pretty sweet tonight. Yeah. de Freaking Alternative. The Freaking Alternative. Hey, estamos de volta, estou de volta, o The Freaking Alternative está de volta, e devo dizer que o mundo ganhou toda uma outra cor, é verdade, benditas ondas hertzianas estas que nos fazem ir para o ar, ainda que acho que a FM funcione através da internet e através do belo do streaming, mas paciência. Pois, deixem-nos de paleio e deixem-me estender-vos a passadeira vermelha à entrada desta segunda e última hora do programa, que é a tua única alternativa. Comigo, o vosso adorado locutor, Tiago Martins. Obrigado. Para além das introduções, que são em tudo muito importantes, não é? É verdade. Mais importante ainda é dizer-vos qual foi o tão triste e melancólico tema anteriormente escutado. Ficamos, portanto, com Joy Division a abrir esta última parte de TFA, mas prometo-vos com todas as minhas forças que o amor não nos separará. Nunca! Jamais! Love Will Tear Us Apart é um original de 1979 que ilustra bem aquela que era a vida e a relação de Ian Curtis com o mundo e com a sua mulher, Deborah Curtis. O que é hoje um hino da música indie foi, nos anos 80, é verdade, um verdadeiro poço de problemas para o falecido mentor dos Joy Division. e a Stalin a ilustrar tal tipo de problemas da melhor forma, como se pôde ouvir anteriormente. Que descanse, portanto, em paz. E agora, que já relembramos os finados, voltemos então aos vivíssimos Silver Sun pickups com Lazy Eye. you see the stylish kids in the riot, shoveled up like monks, set the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down, a head rush within the bush. You know I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen as obscene, time will strip it away, a year and a day. I'll build bones knows what I really know. It's eating, it's chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some cool pride, well, I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want, now you've got it all. All the cedars have seen, time will strip it away, a year and a day. I'm Bill Bones knows what I mean. A fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love. to a simpler time. I'm a victim to the impact of these words. And this rhyme is for that. O que é que acham? Muita conversa? Talvez. Talvez um bocadinho, é verdade. Talvez hoje um bocadinho de conversa a mais, mas a verdade é que me sinto um bocado sozinho. Tem sido uma semana difícil, meus ouvintes, é verdade. Ainda na terça-feira tive de ir ao raio do Dia da Defesa Nacional e dou por mim, não é, ainda hoje, a passar noites sem dormir e a pensar tão profundamente: mas que raio fui eu fazer a um quartel durante 7 horas da minha vida? Ainda não obtive qualquer resposta, mas a verdade é que os Silver Sun Pickups com Lazy Eye, os The Libertines com Time for Heroes e os The Chins com Silex têm ajudado a manter a dor muda. E o Xanax também. Também tem dado uma mãozinha. Bem, vamos a Broken Social Scene e ao seu álbum de 2002, You Forgot It in People. Ah, vamos a isso? Ah, vamos a isso, pois. Esta chama-se Cause Equal Time. Desperation tentacles. I've been alone.

Broken Social Scene e os fenómenos Phoenix com 1901, ou pronto, isto em português, não é? Em inglês será 1901. Eu gostei e sei que vocês também. Tenho total certeza. Que tal agora então pararmos um bocadinho na música, nesta brilhante música, e ouvirmos aquele que é o habitual e grande momento de toda a nossa semana. Já sabem, é a usual anedota do The Freaking Alternative, repleta de malta fixe, engraçada e desocupada. Segue então o The Freaky Moment. The Freaking Moment. Quatro amigos encontram-se numa festa depois de 30 anos sem se verem. Bebem uns cocktails, dão umas risadas e relembram os bons velhos tempos. Está a ser uma noite agradável, mas a bebida obriga um dos quatro amigos a ir à casa de banho por uns instantes. Entretanto, os três restantes começam a falar dos seus filhos. E diz o primeiro: Opa, o meu filho é o meu grande orgulho. Começou a trabalhar como office boy numa empresa, estudou administração, foi promovido a gerente e hoje é o presidente da empresa, vejam bem. Portanto, ficou tão, tão rico que, no aniversário de um amigo, deu-lhe um carro de presente. Convencidos de que aquilo era nada mais, nada menos do que mero paleio, lá continuaram os três na conversa. Com a mão fechada e de braço bem no ar, diz o segundo: Ai sim? Pois fica sabendo que o meu filho também é o meu orgulho. Começou a trabalhar como cobrador de autocarro, estudou e tirou o curso de piloto. Depois foi trabalhar numa grande empresa aérea, resolveu entrar para sócio e hoje é o dono de tudo, só de tudo. Ficou tão rico que um dia destes resolveu dar um avião como presente de aniversário a um grande amigo. Visivelmente satisfeito com a conversa, resolve dizer então o terceiro: Os meus parabéns a ambos, mas fiquem sabendo que o meu filho sim é o meu enorme orgulho. Formou-se em engenharia, abriu uma construtora que hoje é um sucesso. Ficou tão, mas tão rico, que recentemente ofereceu um apartamento a um amigo que fazia anos. Entretanto, o quarto, que tinha ido, digamos... mudar água às azeitonas, chega da casa de banho e resolve perguntar intrigado: Desculpem lá, pessoal, mas sabem que quando a natureza chama... Mas digam lá, de que é que estavam a falar? Olha, estávamos a falar do grande orgulho que temos nos nossos filhos. Então e o teu? O que é que ele faz? O meu? O meu não é propriamente um grande orgulho. Olha, é um vagabundo que anda com tudo o que é homossexual. Mas tenho-me a mentir que ele é um valente chico esperto. Fez anos no outro dia e os amigos deram-lhe um carro, um avião e um apartamento. Freaking Alternative. Time. Ouvimos, portanto, Slither Kinney, as meninas de Portland, Oregon, que eu tanto, tanto gosto de apelidar de as McCluskey femininas. Porquê? Ora bem, porque, e quem conhece sabe do que estou a falar, o McCluskey é o exemplo perfeito, aliás, os McCluskey são o exemplo perfeito do trash indie rock. Se é que tal estilo degenerativo existe, não é? Pronto. Porquê? Devido às suas conturbadas letras. E estas senhoras acabam também por seguir essa mesma linha. Daí as McCluskey femininas. Provocadoras, rebeldes e polémicas acabam por desafiar a própria sociedade americana e os seus hábitos. E ainda bem, não é? Boa música com letras bem, bem agressivas, o que veio mesmo a calhar, e vem mesmo a calhar esta Jumpers, nome deste tema que ouvimos por parte deste líder, Kinney. Logo a seguir fomos invadidos pelo foguete prateado do Sonic Youth, de nome Silver Rockets, do álbum Daydream Nation de 1988. Vamos passar, portanto, para The American Analog Set, mas, e ainda antes disso, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos ao Fábio Fernandes, ao David Francisco e ao Adriano Cardoso pela grande, grande, pequena, grande, grande, pequena ajuda no The Freaky Moment desta semana. É verdade, um grande obrigado a todos vós, um abraço a todos, mesmo até ao anónimo narrador que tão bem desempenhou aqui o seu papel. Um obrigado a todos, e a ti também, narrador, hein? Hein? Pimbas, estou a piscar o olho, não dá para ver, mas estou a piscar o olho. Vamos à música? Ah, vamos, pois. Ficamos com The American Analog Set e a sua Cool Kid Skip, música de 2005, logo revezada pelos The Sea and Cake com Afternoon Speaker. Isto já vai longo, é verdade, vai longo, meus caros e minhas caras, daí que vos vou deixar com o último tema da semana. Pois é o último da semana, mas, e acima de tudo, esta traz boas memórias. Grande som. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. É isso mesmo que estão a pensar. Foram os Gorillaz com a famosíssima e brutal Clint Eastwood do álbum auto-intitulado, este de 2001. Acabámos bem, acabámos em grande, não é? Como se exigia, que era o que eu queria. Estou contente, posso ir para casa. E a verdade é que começo a ganhar jeito nisto, não é? Porque, epá, é tanta qualidade que se vê neste programa. Pronto, eu não sei se vocês já repararam ou não, mas pronto, fica aqui o aviso. Cuidadinho. Muito cuidadinho. Cuidadinho também para não perderem o nosso próximo encontro no mesmo sítio, à mesma hora, com a mesma dose de parvoíce e de boa música. É à quinta-feira, o Natal está aí perto e, por isso mesmo, presentes se aproximam. Entretanto, até lá vão ao nosso Facebook para ver as atualizações diárias desse vosso espaço e continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquesfm@gmail.com. Nós, meus caros, cá nos ouvimos para a semana. E aqui fica o vosso momento zen. O Momento Zen. Casamento é um relacionamento a dois no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. Alternative.